Dia 2 de fevereiro é o dia mais lindo que há. É o mar, o amor, é a afirmação total de Iemanjá. Pode fazer o que quiser, até me machucar. Transborda no meu coração só amor. Desde o momento que eu te vi, não pude acreditar. Mas se eu não conseguir, vem me amar. Várias queixas de você. Por que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados. Meu bem, quero ser seu namorado. Várias queixas de você. O que fez isso comigo? Estamos juntos e misturados. Meu bem, quero ser seu namorado. O meu corpo balança querendo encontrar o seu amor. No swing do lodo me leva, com você eu vou. Meu corpo balança querendo encontrar o seu amor. O swing do lodo me leva, com você eu vou. Seu namorado, várias queixas.